Salvador, Oxenar 63, 21 para puxa, acionamento, portão 612. Aguarde, puxa 63, 21, tráfego ingressando para posição 10 do pátio. Após o companhia está autorizado, puxa. O tráfego da companhia está autorizado, Oxenar 63, 21. Salvador, 3217. 3217, Alfa e Juliette autorizado, portão 4. Juliette 04, 3217. Conseguindo compreender, repita por gentileza. Gente, comprou a norte, 100 graus, 104 nós. Aguardando para prosseguir o cruzamento. Confirmando qual o comandante? Observando o helicóptero acionado aí no pátio do GRE, autorizado, repórter náutico. Olimpo 01, passou externo, baixado e travado. Olimpo 01, autorizado pouso na 0, vento 1 a 00 graus com 14 nós. Autorizado pouso, Olimpo 01. Foi Salvador, Guardião 02, para o solo. Gente, Guardião 02, aguarda prosseguir com o cruzamento aqui do... Guardião 02, hein? Eixo, zona 0. Entendeu que... Pra aguardar, não é isso? Afirma, aguarda. Ok, aguardando, avisou com o tráfego no final. O Gené 6327, chama agora o controle. 1208, decolado às 3:30. Guardião 02, confirma por gentileza, comandante. Capitão Erlon, é possível cruzar aí na retaguarda desse tráfego no final? Afirmo, retaguarda do P3 da Força Aérea está autorizada, aguardando transferência para o controle. Já cruzando o seu cruzamento, agradece aí pelo despacho, Guardião da Grosso. Oi Salvador, muito boa tarde, esse é o 35241, tá? Próximo ponto espera, cabeceira 10, visual coronado na curta final. Sente, Tripe, após a pousa aeronave autorizada, a aérea manter no 0. Após o pouso autorizado e manter pista no 035241. Chanel 6327 autorizado pro Adileda. Aprovando Leda, Chanel 6327. Gente, visual, pode transferir o controle agora no 208, tá regresso. Ó, 208, obrigado, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Solo 38, mantenha-me, escuta, libere via eco, chame novamente para o cruzamento na Taxi Delta. Gente, Guardião 02, reporte visual colocado de fundo, Guardião 02. Voltará para o regresso, 02. Gente. 66, posição 9, ciente das condições, solicitando repetitivo Campina Grande. 966, agora só está de costas. Aman, que é negão no 0 no 0. 050, Aman, ajuste 0-1-0-4-4-6. Para o Max, estacionário 6321, POB 135, 3 horas, operando a Goiânia. Sim. O estacionário 6321 para o Max, POB 135, 3 horas, Goiânia alternativa. Autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera 1862, retorno. Ajuste no 0 no 0, 6321. 100, autorizado o táxi via Pátio Índia até ponto de espera, na chamada na torre 1862, 3321. Vale, Salvador, boa tarde, 2231 da Passaredo, transferido. Passaredo 2231, acione identificação, desça para o nível 050, pro ditap. 050, PROD ICAP 2231. Repetir com 241, decolada 39, chame agora o controle, 1208, bom voo. Controle 08, grato, 5241. Controle Salvador, trip 5241, transfere. Trip 5241, contato radar na decolagem, na saída árvore, suba para o nível 200. Na saída árvore, 200, trip 5241. Solo, trip 5627. 5627, livre do pátio 3, chame táxi. Para que já tem a nossa autorização. 5627, autorizado, 190 Aracaju, Golf 677, decola no zero esquerda, Puca Aracaju, 1208, 5020. Tio, foi passado esse nível, eu solicitei coordenar 130 e se possível sair da Conde, aí estava no aguardo. 130 então está autorizado via Conde, com curva esquerda, reporte puxa acionamento. Reportará para puxa acionamento, 35627. Confirmando o trip, autorizado 130. O 966, cópia? Prossiga, o 966. De Campina Grande, 370, via Pesulo 10. Decola da 10 com curva esquerda, Puca Zipá. 120, decimal 8, 5025. 0 graus, 14 nós. Nome Zulu 10, decolando da 10, Puca Zipá. 208, 5025, o 966. Tá correto, time pronto, puxa acionado. 1966. Ah, Maré. Papa Tango, Lima, Vitor Delta, Jet Cop. Quatro meia, confirma a velocidade. Confirma? Confirma a velocidade, 35446. Água indicada de 240. Entendi. Passaredo 2231, não confirma sua velocidade. Mantendo 240. Skolk 5572. Boa tarde, é o acionário 6321. Acionário 6321, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6321. Runway 10, right turn, arbor departure, left wing transition. E o Mike Echo Delta informa que está pousado o Manaki na plataforma, ok? Thank you. Lá copiou, valeu. Localizador para Piscadista, 9036. 1903, torre 186. 26. Controle de Salvador, Xanem 6327, solicito. Xanem 6327, chame agora centro Recife, 1251, alternando 13325. 1251, 1325, Xanem 6327, obrigado. Passaredo 2231, desça para 4000 pés, QNH 10 no 0. 4 mil pés, 1010, 2231. O trip 5446, número 2 na aproximação, reduz a 220. Jack, trip. Uma milha agora do inferno. Baixa a mão. Sente, continua aguardando pista livre. 9036. 036, galera. 74. E confirma o nível 130. 0274-130, ciente, grato. Toma, pronto. Estranho é 63-2130, decolagem na 0, vento 1, 10 graus e na 59. Livre decolagem na 0, 6321. Salvador, 35627, parte 3 para puxa acionamento. Bravo, que Luiz, que fique atento. Temos a aeronave sobrevoando a Pituba, uma Alfa Serra 50. Passaredo 2231, desça para 2000 pés. 2000 pés, 2231, passaredo. 5446, desça para 4000 pés, que legal no 0 no 0. 4010. Meia. Oceano 6321, decolada às 45, chama agora o controle, 1208. 208, obrigado, 1208. Motor Salvador, boa tarde, Xanair 6321 na decolada. Xanair 6321 na saída da árvore, para o nível 320. Árvore 320, 6321. Guardião 02 na escuta. Fique atento, temos um tráfego, agora com a posição de 12 horas, 5 milhas, mantendo 1000 pés, Antália 150. É 321, pode voar direto, é Lefa. Vem para o controle. É 321, solicita por onde é Lefa. Mantém a saída, 6321. Mantém a saída. Direita 1219, só. Direita 219, eu dou 9036. Da Almeida Bridge. Pois Bridge Up Zulu 16, que é após conforto. Controle 1120, decima 8, 5035. Passaredo 2231, autorizado LS X-Ray, reporte final estabilizado. Autorizado final do LS X-Ray, reporte final estabilizado, 2231. Solo, Salvador, uma boa tarde, agora 9036, ali pronto. Por 9036, prossiga na Alfa, guardiante da Juliette. Alfa, sou Juliette, agora 9036. Para o táxi, Golo 966, 430, Fortaleza, 92. Autorizado 966 via Pátio Índia, torre 118.6 no ponto de espera. Ajuste 1-0, 1-0. 1-0, 1-0, Pátio Índia, 18.6, ponto de espera. Boa tarde. Confirma o alternado? Recife. Recife, está livre, vai seguir o tráfego da Gol. Ponto espera 1-0-18-6 torre, 1010 o ajuste. 7-10, ponto espera 18-6-12, seguindo a aeronave da Gol, 35627. Esquerda proa 090. 0-1-5, esquerda aí? Esquerda 090. 090, sim. Descendo agora para 3.000 pés, permanece o QNH, o 35446. 5-4. Lima, Vitor Delta. Gente, Mike, Eco Delta, suba para 2.000 pés, intercepta a chegada, Mari, QNH 1-0, 1-0. Trip 5446, reduzindo a aproximação, 5446, vai seguir com o Alfa Tango 72 na passarela. 7, 5446. 9036, posso uma Juliette? Gente. Trip 5446, direita agora na proa 180. Direita 180. Capitão, ligou no 966, ponto espera no 0, pronto. No 966, boa tarde, ali em decola, no 0, vento 1, 00 graus, no 629. Ali decola no 0, 966. Salvador, boa tarde, a trip 5627. 2000 pés, autorizando, aguardando o ILS no 5546. 4-6. Sente guardião 02, chame 2-6-8-6. 5546 para o Lopes, esquerda 4-0. Esquerda 4-0. Estabilizando ILS com a saída 2-2-3-1. Gente, 2-6-8-6. 2-6-6. 2-2, prossiga. Patrulha Pitu Azul, estabilizou com o campo, com intenção de pouso no Pátio Breve. Gente, reporta a vertical do farol de Itapuã. Vai reportar a vertical do farol de Itapuã. Salvador, passarelo 2-2-3-1, estabilizado no ILS. 2-2-3-1, continua a aproximação aguardando a pista livre. Continuando aguardando a pista livre, 2-2-3-1. Reduziu, 3. Trip 5446, complete a aproximação, torre 186. 18-6, 5446 da trip. Zero 2-2-3-1, check trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 00 graus e no 619. Livre pouso, 2-2-3-1, 90, confia o vento? 1-0-0 graus, 1-6-2-9. Gente, 2-2-3-1. Voo 1-9-6-6, decolada 5-3, chame o controle no 208. 208, 9-6-6. Guardião 02, torre. Guardião 02, como escuta? Tem dois tráfego para pouso, tem intenção de aproximar 3-5 e taxi abaixatura até o pátio do Graf? Afirmo. Ok, conforme então, chame o final, curta final 3-5, pouso parado, ok? Cabeceira 3-5. Guardião está ciente para cortar na final da cabeceira 35, guardião 02. Passaria 2-2-3-1, informa o tráfego à sua direita, não interfere com a aproximação, tipo helicóptero, restaurar pouso parado, cabeceira 35. Sente, graças pela informação, 2-2-3-1, até o tráfego, não te esquece. Portion, sexo aí, papá, Lima, Vitor Delta. Passou externo, estabilizado o ILS 5446 da trip. Gente, trip 5446, continue a aproximação aguardando a pista livre. Segundo pro pouso, quer negar 1-0, 1-0. Salvador, guardião 02, final, cabeceira 35. Sede autorizado, pouso parado, cabeceira 35, vento 1-0-0 graus, 159, guardião 02. 1-0-0 com 15, guardião 02. Trip 5446, tráfego à direita, tipo helicóptero, não interfere com a aproximação, futura pouso, parado, cabeceira 3. Confirmo, 1219. Em posição. Paulo Salvador, passaria do 2231, boa tarde. 5446, autorizado pouso 10, ventuno, 00 graus, 159. Autorizado pouso, 5446. Gente, Guardião 02. O trip vai liberar agora o eixo no 7. Pode prosseguir lentamente, táxi, a baixa altura até o pátio do Grau. Prato 02. Salvador, boa tarde, 731-55. Informação no 10, estamos para a cópia 340, Guarulhos. É o 3155? Afirmo. Só onde está de costa. Trip 562, nem autorizado, alinhar e manter 1-0. 5627, ali mantém na 1-0. Trip 5446, no solo 57, direita na 219, solo. 219, certo. Vitadel crossing the runway 17, continue our taxi via Quebec, Mike Lima. On the taxi via Lima, contact ground, frequency 121, decimal 9. Hotel de trip 5446, levou o taxi 5446, Alfa Juliette, posição 4, Pat 3. Alfa Juliette, 4, 3. Ok, sente no visual, ao estacionar, frequência livre, Guardião 02. Boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 10, mano 7. Trip 5446, infraero solicita que mantenha a posição. Aguarde instruções para ingresso no pátio. 5446. Vai manter positivo, manter a posição 5446. Quer confirmar o motivo pro trip, ô? O fiscal do Pátio 3 solicitou devido ao saqueamento do passarelo. Dois minutos no máximo e o senhor já será autorizado. Passarelo. Olá, boa tarde, vamos no 017. Hã? 1097, está no gate 8, gente da informação novembro para autorização Delta. O 097 aguarda de cópia confusa. Voo no 966, chame centro, Recife, 12545, alterno 2685. 2545, 2085, voo no 966. No 10, SMAP, direto ao EIC, direto MIA e aparece com foto. Controle 120, decimal 8, 5014. Trip 5627, decolado 1900, chame agora o controle em 120, decimal 8. 208, grato, bom dia. Voltando 3155, protejamento, autorizado 3401, Guarulhos. Eu preciso 10 SMAP, DCTA-8, DCT-MIA, eu preciso 44 Nilton e a chegada em Guarulhos, segunda 10, da El Bridge, 1208, 5094, transponder. Correto, 3155, chama pronto, puxe essa. Tá lá. 3097, cópia. Chega. Confins, 360 autorizado, Apezulo 16, decola da 10 direita, da Elmeda Bridge, após Bridge, Apezulo 16, 120, decimal 8, 5042. Manda nível? 360. Obrigado, 360 para Confins, via Apezulo 16, não decola da 10, curva direita, da Elmeda Bridge, intercepta lá. 208-5042, aciona. Gol 1-097. Correto no 097, Antônio. Calma, né? Obrigado. 35446, ingressa para o pátio 3, observando o tráfego taxiando para o ponto de espera. Pode estar livre. 3446. Novembro, e aqui mais setor que afasta? Permitido e valeu, só está. Quando nem decimal 6. Tango novembro, Yank Mike. Cópia. Bom local, mil pés, corredor axé. Decolagem no 7, curva direita. 1208, controle. Aciona 0131. Condor 076, call credence. Sunpark level 050. Bonfi arrival. Altimar 1010. Correct. Bebê, que marca a torre 18 meia para próxima. Que chama a intensidade muito baixa. Centro do acionamento, após o início do táxi, novembro em que mais? É 314, Petrolina, Guadicó. Tudo? Tá bom? Batendo Lima, Vitor Delta, Bornet 04, contacto El Salvador Approach, frequency 120.8. 120.8, thank you. Lima, Victor Delta. Avatago Lima, Vida Delta. Radar contact on departure, climb spike level 380, Argo departure. 380, Argo departure, Lima, Victor Delta, thank you. Zero no zero, 1500 pés, reporte na rotatória. Quilo, Quebec Serra, boa tarde. Prossiga 1500 pés via corredores, Kenegal no zero, no zero. A ciente já da aeronave da companhia sua frente. O Quilo, Quebec Serra. Localizador, Mike Echo Delta.

220, chegada a mão, 225, 4 Coluna 0, o vento 1, 0 graus, 1, 4 nós. E o GNR, teclado, 4 9. Vai, que é com o Delta na curva, 1, 7, 4 lá. Tenente, mas que é cruz autorizado, pouso na 7, vento 1, 1 a 0 graus e no 5 nós. Após o pouso, tem condições de táxi a parte 4 via área gramada, tem um tráfego na taxiway, eu acho que. Ele vai decolar? O quilo que a Dex Serra mantém a prova de Paripe, ok? Azul 6918, desça para 4 mil pés, que negão no 0 no 0. Tá na galeão. Prisão 55, ponto espera autorizado via Índia. 1010 o ajuste, a torre 186, Galeão 180, confirma a autonomia? 410. Sim, a gente também. Autorizado via Índia para o ponto espera 186 lá, obrigado. Condor 076 descent to 3,000 feet. Condor 076. Azul 6918, desça para 4 mil pés, que negar no 0 no 0. 74. Azul 4118, decolado Azul 2, chame agora o controle em 1208. 208, Azul 4118. Controle Salvador Buenas, é o Azul 4118, perfil da Dael Leda e Bridge. Azul 4118, contato radar na decolagem, para o nível 340, saída da Dael. 340 na Dael, Azul 4118. Kilo Romeo Oscar, torre 186. Boa tarde, Romeu Oscar. Romeu Oscar, autorizado sinal dona 7, a parte terceira milha fora. Azul 6918, confirma velocidade. November Mega autorizado, decolagem 17, o vento 1 a 0 graus e no 5 nós. Via Pátio Índia, torre 186, ajuste 1010. 155, além mantém no 0. Além mantém, capturando a 0. 1 a 0 graus e no 59. Olha, Deus, eu tenho que dizer 2000. Roger, clear the ILS, X-ray final, runway 10, report 7. Clear the ILS, X-ray 10, will call, contact 0-6. Azul 6918, desça para 3 mil pés. Trip 5487, desça para 4 mil pés, que nega 10, 10. Reduzido agora a 220. 4 mil, 10, 10, reduzindo a 220. 5487. Quilo, Quebec, Serra, chame torre 118, tudo isso no meio. Oi, boa tarde, vai passar o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, porta vertical da RMA. É, porta da vertical da RMA. Corrigindo, é porta vertical da rotatória, Kilo Quebec Serra. Corrigindo, rotatória. November Yankee Mike, decolada 105, chama o controle, 1208. 1208, controle Yankee Mike. É 314. Tá livre, chame táxi. Sono, 1 a 0 graus e 959. Obrigado, tá prejão. Oi, mano. É considerado pronto. 7, mantenha, gol 1 a 0, 97. Certo. 3 milhas, Romeu. Opa, pego November e aqui, Mike, decolado 97. Lembrei aqui, Mike, prossiga restando a minha escuta. Com Seguirá corredor no meu pé e na sua escuta, Yankee Mike. Sono, 10 graus, 159. Kilo Quebec será autorizado, final 197, encurtando na medida do possível. Kilo Quebec será. Encontrará o Kilo Quebec será. Roma 097 autorizado, Anel e Manter na 0. Anel e Manter na 0, 097. Para o sequenciamento, esquerda 030, limite ao lock. Esquerda 030, limitado localizador, 699. 308, obrigado, 3155, uma boa tarde, 1200, Sael. Trip 5487, reduzindo agora 200, 5487. Então, 3155, contato radar da decolagem, saída da EL 340. Eu mantivo, quando possível, vídeo, 3155. Tente manter a saída para sequestramento em rota, 3155. Azul 6918, desça para 2000 pés. Para 2000 pés, azul 6918. O meu Oscar, seu solo 97, autorizado. O tá vermelho, tá ligado? Tá, até o parque seguido. Direita 060, localizador ao limite, 6918. Tá 3155, restrito nível 320 pelo centro Recife. 320, restrito centro, poderia fazer menos possibilidade de valeta? Kilo Quebec será autorizado pouso na 7, ventona 00 graus, 149. Autorizado pouso por Kilo Quebec. Bom, 1097, autorizado decolagem 10, ao ventona 00 graus, 159. Iniciaram 097. Condor 076, complete approach and contact tower 118, decimal 6. Have you established? Thank you, 183, bye-bye. Trip 5487, desça para 3000 pés. 3.587. Trip 5487, reduzindo agora para a velocidade de aproximação, vai seguir Embraer 190 da Azul, está a posição agora de 1 hora a 8 mil. Confere, vai reduzir o 5487. Gente, graças. 10 a torre 186, ajuste 1010, táxi a Índia, 6310, bom voo. Autorizado de Índia, Ponte Pés 86, obrigado, na boa. Solo, Salvador, boa tarde, um voo 1620, formação novembro, autorização Recife. Pulo 260, aguarde 4 Recife. 620, aguarde. Yes, 100 degrees, 15 knots, check the landing gear. Cidrante 10, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Azul 6998, complete a aproximação, torre 186. 186, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 698, estabilizado LS, final de 8 milhas. 7, Azul 698, continua a aproximação, informa com o cheque de trem, aguardando a pista livre, quem negar 1-0, 1-0. Quem negar 1-0, 1-0. Salvador, boa, Ocean 63, 1-4, ponte de espera da 10, pronto. 7, mantém, Ocean 63, 1-4, boa tarde. Ciente da aeronave, reduzindo, descendo para 2.000 e formará estabilizado. 5487 da tribo. Papa Tango, November Yankee Mike, autorizado a livrar a frequência agora, passando o farol da Barra. Reporte no retorno, November Yankee Mike, nenhum tráfego no setor a informar. Fique atento, já temos o Charlie 50 e sobrevoo sobre Itaparica, o Bravo Kiluisk para a coordenação. Ground hello, Condor 076, vacating for squad for taxi. Condor, clear to gate 11, Alpha Juliet, after gate 6, we'll follow the enemy vehicle. Via Alpha Juliet, confirm it's gate 6 with the follow me. Favorite. Roger, and continue taxi, Alpha Juliet, and then with follow me to stand number 6, Condor 076. 6998, livre pouso na 0, ventona, 00 graus, 1-4. Pouso autorizado, 6998. Vila 07, agora de porta. Torre, boa tarde, 5487 da Trip estabilizado, ILS baixado para baixo. Sim, Trip 5487, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, número 2. Número 2 aguardando, 5487. Dan 3155, chame centro Recife 251, alterna 13325. 1869, estando identificação, desça para o nível 050, autorizada a PRO de bom fim. Trip 5364, boa tarde, aciona identificação, desça para o nível 060, na chegada bom, fique legal no 010. 918, na sala 25, direita na 219, vou livrar. 219, boa tarde. And, South, please confirm our parking stand is number 11. Team Leaf, quando 076. Have you the follow me vehicle inside? Yeah, we're just turning into the ramp and now we have inside. Condor 076 and proceeding to gate number 11. Clear Juliet. Right, 698, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, 698. Restrito, foi restrito a qual velocidade? O 620, cópia. O trip 5364, inicialmente a velocidade na descida a seu critério, o 5364, descendo para o 060. Para informação, vai seguir na aproximação, aeronave da Gol, está 13 milhas na sua frente. 03-70 para Recife, via Asteroid 58. Decolada 190, primeira curva esquerda, na segunda Fuca, direção Aru, Aracaju. Controle 1208 e aciona 5061 no voo 1620, também já está pronto para pouso e acionamento. Portão 2, aguarde só um instante. Só, primeiro exato. Azul 6918, tem condições de agilizar o TAC? Afirmativo, agilizando 6918. Valeu, até o 01. Até o 01, autorizado. Então 3217, cópia. 360 autorizado, com fins. Decola da 10 direita, da Euleda Bridge. Após Bridge, a Pesulu no meio. 120, decimal 8, 5056. 10-10, correto. Coordenando com a equipe de solo, em breve a Azul vai estacionar no 01. Após o tráfego, tá livre, pois. Após o colega do 01, fazendo o pessoal de solo, exato para mandar. Muito obrigado. E o 47 na sala 28, direito na 219, livrar. Direito 19, lugar 5487. Estou apenas um tráfego por vez e o Gol já foi autorizado aí após o ingresso do Azul, ok? Assim possível, autorizo seu push. Sol Salvador, o trip 5487, livrando a sua escolha. O trip está livre até o pátio 3, Alfa e Juliette. Posição é a 5 no pátio 3. 0-0 graus, 1-3. A ONI está autorizando a decolagem, 1-3-1-4. Salvador, é o Gol 9070. É o Gol 9070, senhor. Informação Oscar, uma boa tarde. Autorização Guarulhos, por favor. Boa tarde, só um instante, cópia Guarulhos. Obrigado, se puder confirmar se você é o nosso plano de voo, que a gente foi informado que tem ocorrido bastante problema com esse voo, por favor. Vou ativar aqui, pra gente saiu a peso, é Block, a Pesulo 10, Munex, a Pesulo 10 SMAP e após SMAP, deixa eu verificar. Não foi problema, vocês vão ter um ponto de voo aí, que aguarda a autorização, só questão de não ter o plano mesmo. Muito obrigado. Eu ativo, vou coordenar com o centro para checar a sua rota. Só um instante em cota. Ok, obrigado, mais pouco. Tá bom. A 304, Xané. Minha 314, boa tarde, contato, radar na decolagem, subo 340, saída Momo. 340 na Momo, pode voar Momo ou Cogbo? Os tráfegos no setor em descida, aguarde para voar Cogbo, o Oceaner 6314. sem problemas. Mantenha o perfil aguardando, né? 314. No 869, após piloto Iduna, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador, o altímetro no 090. Após piloto Iduna, desça. Gol 9070, cópia. Copia, Gol 9070. Guarulhos, autorizado 360. A rota Apesulo 10, SMAP, direto ao EC, direto MIA, Apesulo 44 e após conforme. A decolagem da 10, com curva direita, da El Leda Bridge, 120 decimal 8, 5101. Do Gol 9070. Informação Oscar, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita na saída da El Leda, após Leda direto Bridge. Recepto Pesulo 1-0, SMAP, após a Wake, após IA, Maricá, após o Pesulo 4-4, e roda do ponto de voo. O controle 208 e transporte 5101, ou 90, se quiser. Chama pronto, puxa, senhor. Se quiser, obrigado. Episódio 17, coordena com a equipe de solo, assim que o gol liberar a retaguarda, está livre o push no portão 4. O gol 1620, 155 de POB, autonomia 2 horas e